que hoje eu não vou faltar. Fala que no hotel eu vou pousar, que é muito dado a chuva de sabor. Meu carro quebrou.